Alaska 210, visão. Xanai 63, ano 4, boa, complete aproximação, aguardando informação de pista livre. Temos um tráfego, dois tráfegos na final da piscina 7, na curta final. Vento 130 graus, 12 nós. Sim, está aguardando autorização de pouso no 0, Xanai 63, ano 4. Boa tarde, Oxanã 6326, formação Romeu, autorização Miguel. Oxanã 6326, pronto para cópia? Oxanã 6326, aparelhão nível 240, autorizado, decola da pistão no zero com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, após Leda, direto em Leos. Controle Salvador 119, decima 8. Torre 1, 18, decimal 6. Aciona 5037. Oceana é 6327. 6327, Areguel 240. Pista 10, primeira da primeira direita. Saída da Elmeida, após letra direto de controle 98, a torre 186 e o transponder 5037. Para o táxi, tá 3155. Com 151 na boa, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Galeão. Então, 3155, parte de Índia Alta, no ponto de espera da 10, torre 1, 8, decimal 6, ajuste no 0, no 2. Índia Alta, ponto de espera da 10, 1186, na 3155. 1396, vou observar a aeronave da TAM, o táxi, a coisa da TAM, o táxi, ingresso via Juliette, para gate 3. Ingressão via Juliette, com 3. Salvo Luna 649, para emitir táxi 85 a bordo, 2 horas e 20, alterna Aracaju, visual tráfego ingressando ao pátio. Segundo 649, táxi via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10, 12. Uma boa tarde. Juliette Alfa, ponto de espera, 262, uma boa tarde. Salvo Salvador, é o bônus 785, tem essa informação no meu. Passo de olho. Autorizado o povo, troca de guerra. Depois da 3B0 para o Galeão. Bônus 785 para Galeão, autorizado, nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, Bidese, aerovia Upper November 857. Seguro, Upper Zulu 16, Bridge. Confirmando a Pesulu 16 até Cruz e após a Pesulu 14 até Toquim. Controle Salvador 119, decima 8, torre 18, decima 16, aciona 5064, bono 785. O bono 785 está autorizado para o Galeão, nível 360. Decola a Pesulu com primeira curva à direita, saída da El, Leda. Então, Fidesz, abre 9857, até Seguro, então abre o 16 até Cru, abre o 14 até Tocinho. Controle 7098, torre 118, Maldeia, acaba 5064. Bom, 785 correto, chame para pushback, treinamento. Vai chamar para treinamento, vai Tocinho. Fala Salvador, boa tarde, Oxanã 6304, livrou a nossa discussão. Oxanã 6304, táxi de Alfa, Juliette, Gate 5. acione identificação. Autorizado pelo Diduna para a final ILS. Desça para 4000 pés, 1092. Diduna, 4000, 1092, 2231. Autorizado a linhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Viva a linha e decolar da 1-0, 4-3, 1-1. Vem passando na frequência, não. Após a rolagem do Airbus Otani, mantém pista 1-0. Rolagem ali, mantendo a 0, vem passando na. Alfa Vitro Juliette, solo aos 4-9, autorizado backtrack, reporte pista livre, Julie. Prossiga, Quebec Serra. Centro Quebec Serra, autorizado direto fora da barra, 1.000 pés, ajuste em Salvador no 012. Decola o 50, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, 3155. Claro. York 01, prossiga. Aguarde cópia, Joker 01. 925, acione identificação, desça para 4.000 pés na chegada Bonf, 1.012 no ajuste. Voo 649, decola 52, controle 119, decimal 8. 698, 649. Ligou no 649. Atrás ligou no 649, contato radar, subiu para o nível 220. 220, 649. Lagoa Santa. controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 5074, Joker 01. Joker 01, tem selecionado e pronto para o táxi, Joker 01. De novembro geral, foi autorizado o voo Salvador-Salvador, no número 10, com sobrevoo ITGL Veracruz, decola da pista 17 com curva à direita, corredor axé. Controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 0121, Índia November Alpha. November Alpha confirmando a cena 0121, Índia November Alpha, para acionamento táxi, torre 118.6. Boa tarde, Papa Romeu, Índia, Novembro, autorizado, Tati 4, acionamento, repasse pronto para o táxi. Autorizado sim para táxi, CNR 327. Aí é 327, vai chamar para táxi. Vitor Angeleto, não há tráfego conhecido no setor, frequência livre para coordenação. Joker 01, táxi livre, chame no ponto de espera da hotel para cruzamento. Trezona 55, chame Recife, frequência 1251 e alterna 3325. Recife, você é contente Recife 1251, alterna no 3325, muito obrigado, que é um bom dia, você é um 3155. Comente. Guardião 02, na escuta de controle. Pelo Quebec Serra, informação do helicóptero Alfa Serra 50, mantendo 500 pés nas proximidades da Sete Pontas. Caminho de ZADLS avistando, passarelo 2231. 2231, completa final, torre 186, seu Mouposo. 186, muito bom trabalho, senhora. Até amanhã, 2231. Comete. Prossiga aqui, Tango Romeu. Final, avistando, trem baixado, checado. Passarelo 231, tem autorizado pouso pista no 0, ventando 30 graus, 10 nota, ajuste no 012. Como que existe algumas pessoas na lateral esquerda da pista, coordenação com a gente aqui, fazendo limpeza entre os tráfegos. Sem problema, senhor. E continuem. 2231 prosseguindo e tomando cuidado. Firmou. Ajuste no 012. Livre. 2.510, ajustado 1.012, 1.995, gravou. Estamos em posição, Joker 01. 1.251 e alterna 3.325. Afirmativa, 1.251, alterna 3.325, gol na 649. Oceania 6327, para o táxi com POB 81, 2 horas de autonomia até na Salvador. Oceania 6327, táxi via Índia Alfa. No ponto de espera da 10, chame a torre 1-186, ajuste 1-0-2. Uma boa tarde. Índia Alfa, ponto de espera 186 com 1012. 6327. Que é 01, autorizado cruzamento da pista no 0, táxi via Delta Alfa, no ponto de espera da pista no 0, torre 1-8, decimal 6, ajuste no 0-2, Joker 01. Da guarda de cópia, meu Deus. Tá no ponto. Qual o sábado da passarela 2231? Passarela 2231, táxi via Alfa, vai dar passagem a Tucano da Força Aérea no táxi, tá agora à sua direita. E após prossegue via Juliette para remota 14. Gente, vai dar passagem, chefe Juliette, remota 1-4-2-2-3. Joker 2-3, pronto, cópia. Joker 2-3, Lagoa Santa, autorizado nível 2-0-0, DCT, decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída da El Leda. Controle Salvador 1-1-9, decimal 8, torre 1-1-8, decimal 6. Aciona 5073, Joker 23. O 23 chame acionado pronto para táxi. estão fazendo, realizando corte grama, tem contato com eles, a gente alertou eles aí com relação à decolagem da viola lápis. Paciente, 6327, obrigado. Quebec Serra, prossiga. Está sendo no presidente Saito, está regressando pelo corredor Axé. A gente está de ponto na 35. Tem condições de prosseguir agora direto para o Bando 7? Que eu estou com trânsito para decolar Bando 7, ficou melhor. Tem condições de prosseguir direto para o final Bando 7? Tem, sim. Ok, então prossegue na presente, direto para o final Bando 7, encostando a medida possível, vento 1 no 0 graus, 129, e estamos ali pista livre. Vai encostar o Sierra. Estou com a primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Bridge, aerovia Torreslu, 16. Controle Salvador, 118, decimal, confirmando 119, decimal 8. Controle Torre 1, 18, decimal 6. Aciona 5110. Azul 4118. Autorizado com 15, nível 380, da Paula de 10 com curva direita, antecipa da El, Leda, Bridge, Torreslu, 16. Controle em 19,8, torre 18,6, 5110, transponder, azul 4118. Azul 4118, correto, chame pronto para pushback selamento. Para 4118. Tanto radar, subiu para o nível 240, autorizado para o de Leda. Para 240, direto Leda, 6327. 2 nós. Piloto Romeu autorizado para da rotatória. Índia November Alpha decola 05, controle 119, decimal 8. Quilo Quebec Serra, que é autorizado pouso pistão no 7, vento 1 centena, 1 no 2 nós, ajuste no 02. Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra. Rotaria Índia November Alpha, tudo e mantenha no meu pés no corredor Axé, fora da barra. Gol 1925, chame torre 18,6, tem um bom posto. 18,6, obrigado, bom dia. Torre Salvador, é 1925, tá gol, tá baixou e travou na final. Gol 1925, uma boa tarde, tráfego avistado, pista livre sem autorizado pouso, vento 1-10 graus, 1-2, nós ajuste 1-0-1-2, gol 1925. Livre pouso, muito boa tarde. 1925, tá bom. Joker 01, decola 07, controle 119, decimal 8. Controle 198, boa. Boa. Quilo Quebec Serra no solo 07, lip taxi à direita, parte 5, estação ali em frequência. Quebec Serra. Perfil da Dael, transmissão letra. Joker 01, boa tarde, contato radar, suba para o nível 200, saída da El. Para o 200, o perfil da Dael, Joker 01. Joker 01, tem condições de voar direto posição Leda? Afirmativo, direto Leda da presente, então, Joker 01. Certo. Não. rumo oposto, mantendo 500 pés. Papa Romeu Índia November Alpha, informação de helicóptero Alpha Terra 50, mantendo 500 pés no rumo oposto, 3 milhas à sua frente. Linha 02, um Charlie 150 à sua frente, 2 milhas, mantendo 1000 pés no rumo oposto. Então 32, 17, confio, pronto, cópia. Então 32, 17 para confins, autorizado, nível 360, decola da pistola 0, com a primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, Bride, aerovia Uberzulu 16. Controle Salvador 119, decimal 8. Torre 118, decimal 6. Aciona 5134. TAM 3217. Então 3217, eu me pronto para pushback finalmente. Para o táxi, voo 785, com 183 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 41 de autonomia. Uno 785, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 1012, uma boa tarde. Táxi via Índia Alfa, espera da pista 10, torre 786, ajustado 1012, 785. Joker 23, autorizado cruzamento da pista 10, táxi via Delta Alfa. No ponto de espera da pista 10, torre 18, decimal 6, ajuste 10, 12. Joker 23. Dois cinco, seu solo Fosso 10 para prosseguir no táxi 121 décimo 9. 19, obrigado. TLS, desça para 2000 pés, 1012, informe estabilizado. Para 2000, portará estabilizado, 012, 31, 4. Alfa, Índia, gate 02. Alfa, Índia, 02, obrigado. Voo no 785, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 1 centena, 12 nós. Autorizado a alinhar e decolar no 10, voo no 785. Guardião 02, chame agora a torre, frequência 18,6, tema oposto. Guardião 02, apresente autorizada aproximação direta ao pátio do GRAE, reporte solo controlado, vento 110 graus, 129, ajuste 1012. Guardião 02. Tudo colocado, direto ao pátio do GRAE, solo solo, guardião. Qual capa mesmo, Romeu? Romeu, chame torre 18,6, tem uma bola. Tá, vou atender. Salvador, boa tarde, é do Beto, da Romeu. Presente, reporte ao final de 3 milhas, cabo 017, vento 110 graus, 12 nós, que ele tem o Romeu. Tá, Romeu. 729, boa tarde, chega na Bonf, desça para 4000 pés, 1012.